Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. E para você que está acordando cedo para ir tocar o gado, para você que está indo tirar o leite da vaca, estamos aqui hoje com a nossa convidada especial, a Caldo 404 Podcast. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Saldanha. Eu fico muito feliz pelo convite. Ainda mais que eu sou uma caipira do interior de São Paulo, né? Como a Cal já falou, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa música. É a música sertaneja, é a música caipira, a gente vai problematizar isso aí um pouquinho. E a gente já começa então nesse bloco com dois clássicos. A gente vai com Tunico Tinoco com Tristeza do Jeca e depois Inezita Barroso com Marvada Pinga. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou que nem sabia, quando canto é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quarta representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão. Tudo cheio de buraco, adonde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quarta representa uma saudade. Não posso mais cantar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. Oh, choro que vai cair, devagar vai se sumir, como as águas vão pro mar. Nesta viola eu canto e caio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho, oi lá. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho trupicando. Chifra nos barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio, já fico roncando. Oi lá. Bebo com sol quente pra esfriar o calor. E bebo de noite é pra fazer sua dor. Oi lá. Cada vez que eu caio, caio diferente. Me aço pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupção. Vou diretamente. Mas sendo de pinga eu caio contente. Oi lá. Eu fui numa festa no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. Tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada. Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Soldado é com dois soldados. Ai, muito obrigado. Radiola Torresmo de volta. A gente acabou de ouvir Inesita Barroso com a Marvada Pinga e Tonico Tinoco com A Tristeza do Jeca. E aí, que você, no intervalo, já estava cantando aí, Inesita Barroso, que você gosta dessas músicas? Olha, eu gosto bastante, eu acho super... Eu gosto, assim, da cultura caipira mesmo, né, das músicas caipiras, eu acho muito incrível essa vertente bem mais antiga, sabe, da música de raiz mesmo, né, que ela conta a história do caipira de uma forma bem simples, né? E se você colocar em prosa, dá uma história mesmo, sabe? Você consegue ver começo, meio e fim, como as óperas de antigamente também, né? Ela tem uma narrativa, né? Sim, exatamente, é muito incrível. E você conhece mesmo a vida do caipira. É diferente de hoje em dia, né, que fala muito sobre amor e tudo mais, é muito a história do campo mesmo. Uhum. E a gente aqui pegou duas músicas que são ali dos anos 40, assim, mas tem música caipira a partir dos anos 20, que já tem gravação, acho que o primeiro disco de caipira é considerado de 1929. Então a gente vê que é uma coisa que acompanha a música popular brasileira, sempre teve esse lado de caipira. E a gente pensar o que é, afinal de contas, esse caipirismo. Afinal, e você que é de Pindamonhangaba pode falar melhor pra gente sobre essa coisa do caipira. Sim, então, o caipira, ele, tipo, o imaginário do brasileiro sobre o caipira é aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa que não quer trabalhar e nem nada. Não que ela não queira trabalhar em si, mas aquela pessoa que, tipo assim, ela não tem a necessidade de trabalhar, não tem a necessidade de participar da economia brasileira, no caso, né? Porque eles têm a plantação, eles vivem meio que... Subsistência. Isso, exatamente. Então, eles vivem bem, entendeu? só que eles não têm essa participação na economia. Ora, eles acabam sendo vistos como preguiçosos mesmo, né? Então, é meio triste, tipo, ver esse pessoal, eles sendo vistos como uma pessoa, como pessoas submissas, entende? Porque antes eles eram submissos aos coronéis e tudo mais, mas hoje em dia as pessoas veem como submisso ao universo Brasil, sabe? Uhum. Então, isso é bem triste, assim, ver isso, por exemplo, em filmes, novelas e tudo mais. A gente tem várias vertentes, várias... como é que fala? Vertentes do povo caipira, no caso, né? Tem o pessoal caipira, que é do interior do Paraná, tem o pessoal caipira, que é de Minas Gerais, tem o pessoal caipira do interior de São Paulo, e tem o pessoal caipira da minha região, que é o Vale do Paraíba, no caso, né? Engraçado que quando a gente pensa em caipira, a gente... Dois personagens que me vêm à cabeça é o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, e o Chico Bento, do Maurício de Souza. Uhum. Eu já vi, eu fui criado em Minas, apesar de não ter nascido lá, e as pessoas associando muito essa caipirice ao mineiro. E o Maurício de Souza falou várias vezes já que o Chico Bento, ele era inspirado, acho que no avô dele, que é justamente esse interior de São Paulo. Só que o imaginário do quando a gente fala São Paulo, você pensa, primeiro que pensa só na capital, né? Então, acho que imagina... Um cara de terno, imagina um mano, tipo, mas você não imagina um caipira. E quando você fala Minas, apesar de você ter cidades grandes, as pessoas imaginam o cara de chapéu de palha, Chico Bento. Uhum. Eu acho que essa associação às vezes ficou mal localizada geograficamente. Sim, pois é, exatamente. E as pessoas, e realmente, né, quando a gente vê na mídia mesmo, o caipira, você percebe que ele tem o sotaque mineiro, entendeu? Uhum. E muitas vezes é aquele mineiro, assim, de cidade grande e tudo mais, sabe? Que Minas tem o sotaque deles, e eles também têm aquele sotaque puxado do povo do interior de Minas Gerais, né? Uhum. E isso daí acontece bastante também aqui em São Paulo, né? Que tem o caipira caipira paulista. Eles têm uma região, inclusive, da família do meu pai, que eles moram em Botuporanga, Catanduva, Japurá também, que agora é considerada uma cidade fantasma. Só minha avó e algumas outras pessoas moram lá, sabe? Só sobraram eles? Só sobraram eles, tipo, literalmente, não é nem, como é que fala, figurativo, só pra aumentar a história, não, realmente, só sobraram minha avó e algumas outras duas ou três famílias lá. E cana, né? E assim, eles sim, eles falam um sotaque bem puxado do caipira mesmo, e alguns deles também usam chapéu de palha, roupa, como é que fala? Camisa listrada, xadrez. E tudo mais. Uhum. E assim, eles vivem de subsistência mesmo, alguns deles, né? Porque hoje em dia não tem como, né? É impossível. Muitas coisas elas são industrializadas, não tem como você viver só de plantação. Mas é incrível, assim, tipo, se vocês forem para o interior de São Paulo, lá para Catanduva e tudo mais, é bem interior mesmo, desse tipo que você vê nas histórias das músicas de 1940, a Tristeza do Jeca, inclusive, fala bastante. E isso me remete bastante à família do meu pai, né, que a gente vê, a gente sempre viaja para lá, tudo. Então é bem interessante, eles ainda ouvem essas músicas, é bem legal. É interessante a gente pensar que a gente colocou meio que num balaio só, até como provocação, mas para pensar que existe uma música que era tida como a música caipira e uma música que é a música sertaneja. Só que se a gente pensar nas pessoas, você chamar uma pessoa de sertaneja, isso não é uma coisa depreciativa. O caipira tem uma carguinha, igual você falou, que as pessoas associam a uma coisa de submissão, a uma coisa de até um pouco de ignorância. E na música isso se inverte, né? Porque a gente fala, não, a música caipira é a música sertaneja de raiz. E o sertanejo é essa coisa mais comercial que a gente tem hoje em dia. Então essa distinção, ela se confunde nos imaginários, né? Tipo, o imaginário social é um, mas o imaginário musical é invertido, né? É, pois é. Até porque o cenário musical é não denigrindo, né, a música sertaneja nem nada, mas a música sertaneja ela é um pouco mais simples, né? Ela fala sobre amor, traição, até pra pegar uma camada mais. Uma camada maior mesmo da sociedade, né? Das cidades maiores e tudo mais. Agora, a música caipira, ela costuma falar mais sobre o campo, sobre a vida do caipira mesmo. Então, socialmente, assim, realmente é visto como submissão. E outra, né, também aconteceu isso por conta das literaturas de Monteiro Lobato, de 1918, até que teve a Liga Pró Saneamento, que na época o Brasil não tinha tanto saneamento básico, e o Monteiro Lobato tinha escrito um artigo falando sobre o Jeca Tatu, que ele era protagonista por apresentar, tipo, sintomas de uma doença, né, que era a preguiça, e tudo isso era por falta de saneamento e tudo mais. Então, surgiu mesmo esse meio que preconceito contra o se ver como alguém caipira, sabe? Porque você tem amarelão, você tem doença, você tem tudo isso, assim, tipo, você não é uma pessoa que não precisa da economia para viver, sabe? Você é uma pessoa preguiçosa, entende? Não, e a gente pensa também que o caipira, ele tá muito apegado a uma imagem tradicional do brasileiro, que a partir, sei lá, dos anos 30, que começa o processo de industrialização, o Brasil meio que queria esquecer isso. Então, ser caipira era ser ultrapassado. Era você ser um Brasil que queria ser, tipo, ele quer ser industrializado, então você não quer ser caipira, você quer ser um industrial, você quer... Então tem essa dicotomia. E em relação à música, é interessante você ter falado que a gente pensar um autor que escreve bastante sobre música caipira é o Zé Hamilton Ribeiro, que é aquele repórter do Globo Rural. Então, ele, além de falar sobre a cotação do boi gordo, ele também fala sobre música caipira. E aí, quando ele vai definindo justamente essa diferenciação entre caipira e sertanejo, você vai vendo o seguinte, não existe um ritmo música caipira. Ele fala, não, se você pegar a tristeza do Jeca, ela é, sei lá, uma toada... A Marvada Pinga é um... Eu tô chutando, mas ele fala que existem 22 ritmos dentro da música caipira. Então, a definição não tá no tipo de música, tá justamente na temática, que é o que você falou. O caipira fala sobre a vida no campo, a música caipira. A música sertaneja fala sobre amor, fala sobre essa realidade nova, né? É bem por aí mesmo. Então, nesse bloco, a gente vai ouvir aqui um pouquinho mais de música. A gente vai ouvir um pessoal um pouquinho pra frente, ali nos anos 60, início dos anos 70. A gente vai ouvir Léo Canhoto e Robertinho com O Lobisomem. E depois, Milionário José Rico com A Estrada da Vida. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Com a minha namorada na avenida conversando sossegado, a lua cheia brilhava no infinito, ninguém na rua, só nós dois bem abraçados. À meia-noite eu voltei da casa dela, mas de repente parecia que era o fim. Um bicho feio no meu ombro pôs a mão, olhou bem na minha cara e depois falou-me assim: eu sou o lobisomem, vou levar você para o outro mundo. Com muito custo me livrei daquele monstro e fui pra casa do Chicão, meu grande amigo. Entrei na sala tremendo, muito assustado. Contei pra ele o que aconteceu comigo. No

todo domingo tinha, rolava a feira lá e tinha uma, sempre uma dupla sertaneja de dois velhinhos, assim, sabe? Tipo, tudo. Às vezes tinha umas criançadas lá que cantavam também, mas a maioria das vezes eram os velhinhos. E eles cantavam exatamente esse tipo de música. Algumas coisas eram autorais mesmo, outras eram de artistas, né? Tipo, o Léo Canhoto e Robertinho mesmo, o Milionário de Zé Rico, algumas coisas nessa pegada. E era muito incrível, assim, por mais que seja meio brega, né, meio cafona, me dá uma nostalgia, assim, sabe? Foi até um pouco emocionante. Mas essa coisa do brega, do cafona, tem a ver com o que a gente tava falando desse imaginário, que principalmente essas músicas já estão aí chegando nos anos 70, já era um Brasil mais moderno, muitas aspas nesse moderno, principalmente em termos de música. Se a gente pegar, é um Brasil pós bossa nova, umas coisas muito sofisticadas que vão, tipo, são o oposto dessas que a gente acabou de ouvir. Então eles estavam, apesar disso, você pega essa música do Léo Canhoto e o Robertinho, ela tem uma ela já não tá falando mais daquela vida no campo. Ela tem uma pegada que até é uma coisa meio cinematográfica. Você pega as capas dos discos, eu vou deixar no post algumas capas de disco, é uma coisa meio bang bang, já é uma imagem que eles estão... Eles têm uma música que é muito famosa, não sei se você conhece, que é a do Homem Mau, que é o cara que vai chegando no bar e vai desafiando o pessoal da vila, coisa que é uma temática totalmente bang bang. Então, pegou essa coisa de ser uma música de mau gosto. Mas de mau gosto porque se estabeleceu um padrão único que o bom gosto era aquela bossa nova de cantar baixinho, de arranjos complicados. Que, pô, é legal, mas não é só isso. O mundo tem hora pra tudo, né? É, exatamente. Eu tava até pensando aqui, né, quando eu tava lendo a pauta, eu tava pensando na questão do brega em si, sabe? Porque antigamente o brega, né, nos anos 70, era a música caipira da época, né, dos anos 70 mesmo. E também, sinceramente, é muito engraçado, porque me lembra muito novela mexicana, sabe? Que é aquela coisa estratosférica, sabe? Mas a gente tava falando dos ritmos que compõem a música caipira e a música sertaneja, uma coisa, tipo, mudou o referencial. Quando você começou a fazer bossa nova, a música tinha que ser ou americana ou, no máximo, uma coisa francesa. Antes, a gente importava muita música, era do Paraguai, que é tipo as guaranias, uhum, e do México. Então essa coisa que você falou de dramático mexicano tem tudo a ver mesmo. É essa influência que ainda resistia. Aham, então aí isso daí acabou se tornando brega, né, porque era uma música feita pra camada mais popular, no caso, né, isso era o que era visto antigamente, né, pra camada mais popular, então era uma música mais popular no sentido de, do pessoal mais pobre mesmo e humilde, né, não popular de, né, então... É considerado uma música meio que brega porque é uma música mais marginal, entendeu? Uhum. Eu imagino que o brega, ele é aquela coisa, né? Tipo, é brega nos olhos de quem vê, entende? Sim, porque hoje em dia também tem as músicas brega. Pra não, mim, a gente até já vai fazer brega. A gente até vai fazer um programa, um radiola, sobre música brega, pra gente pegar essas alterações. Porque hoje em dia, brega já é praticamente um estilo próprio, né? Não é mais uma coisa de um selo de baixa qualidade. Não, você tem lá no Pará o Tecnobrega, por exemplo. Então já é uma coisa com identidade própria. E o pessoal já se esforça pra ser o brega, né? Sim, sim. E a gente pensar, por exemplo, essa do Milionário Zé Rico, ele... tá falando de uma vida do campo, mas é uma vida que já tá se modificando. O personagem não é mais aquele, o caipira da boiada. Ele já é o cara que é o caminhoneiro. Que ficou também muito marcado, a música sertaneja dos anos 70, mesmo dos anos 80, ela é muito marcada como essa coisa do caminhoneiro, da empregada doméstica, dessas camadas mais populares, igual você falou mesmo, das pessoas mais pobres que tinham que trabalhar e acabavam sendo essa companhia. Eu lembro que era o Clube Irmão Caminhoneiro. Você chegou a pegar isso? Que depois virou Siga Bem Caminhoneiro? Siga Bem Caminhoneiro, isso. Uhum, eu lembro do Siga Bem Caminhoneiro. E aí sempre tinha clipes dessas pessoas. Tinha, sei lá, as Marcianas, Roberta Miranda. Pô, Roberta Miranda era sempre. Então era a trilha sonora pra esse pessoal. Cara, a Roberta Miranda, ela era a rainha dos caminhoneiros, né? Eu nunca sei se era a Roberta ou a Sula, que é a irmã dela. Ah, meu Deus, agora eu não tô lembrada também. Eu também troco, mas... Mas as duas faziam uma coisa sertanejo também. A Roberta era mais talentosa, mas as duas estavam pegando o mesmo nicho. Aham. Uhum. Então a gente pegar que existe uma transformação aí no ar. A gente, essa coisa do bom gosto e do mau gosto, e aí aqui sim, fica muito marcado. O caipira é bom, o sertanejo é ruim. Então era uma coisa meio qualitativa, era, se for bom, bota no selo de caipira, se for ruim, bota no selo de sertanejo. É verdade, e outra coisa também, né, até pegando essa questão caipira, mas um pouquinho mais pra frente, assim, claro que a gente vai falar sobre eles, né, que é o Chitãozinho e Chororó. Nos anos 90, eles eram considerados caipira, mas antes era uma dupla, nossa, maravilhosa, todo mundo curtia, sabe, e nos anos 90 já era considerado brega, né. Mais ou menos, assim, você pegar nos anos 80, eles eram eles estavam meio que misturados. Eu acho que nos anos 90, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, eles foram ressignificados de alguma maneira. Mas vamos ouvir mais música, então nesse bloco a gente vai pra outra vertente. A gente vai ouvir então Almir Sater com Trem do Pantanal e Renato Teixeira com Romaria. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Santa Cruz de la Sierra.

pra esse lado. E fui começando a entender e fui começando a gostar de mais coisas. Mas aqui a gente não tá tendo o caipira clássico, né? Não, não. Inclusive, o Renato Teixeira, ele abriu esse espaço pro caipira mais estilizado, né? Pro caipira mais elitizado também, né? Então, as pessoas começaram a ver a música caipira e a cultura caipira de uma forma diferente. É, o Almir Sater, ele é um cara de... com uma escolaridade, ele é do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul, e o Renato Teixeira também é um cara tipo de círculos intelectuais, de universidade, que um dia eles falaram assim, peraí, se o tempo todo a gente tem um discurso, a partir dos anos 60, de valorização da cultura brasileira, por que não vai valorizar o caipira? Também é cultura brasileira. Então eles trazem pro meio da intelectualidade, pro meio do bom gosto, eles trazem o caipira de volta. Uhum. Uma figura que teve muita importância nisso, a Inesita também era muito militante nisso, mas um que não tocou no programa é o Rolando Boldrin. Você lembra dele? Do Som Brasil? Sei. Uhum. Caramba, passava domingo de manhã uhum. na Globo. E ele tem programa até hoje. Se eu não me engano, não sei se é na Gazeta, ele tem programa até hoje falando sobre música caipira. Caralho, que foda! E ele tinha justamente essa onda de vamos valorizar a cultura nacional do campo. No programa dele, não entrava o sertanejo. Milionário José Rico só entraria se fosse tocando uma música tradicional daquelas tipo Tristeza do Jeca. Ele não colocaria um Estrada da Vida, ou Léo Canhoto e Robertinho, que a gente tocou, de jeito nenhum. Mas ele trazia o Renato Teixeira, ele trazia o Almir Sater. Então ele já começa um diálogo desse caipira recauchutado, desse caipira 2.0, que é um caipira chique agora. Aham, é verdade. E aí a gente começa a ver também que quando ele não trazia os artistas novos, a gente pensar isso nos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente já tem, por exemplo, Chitãozinho Chororó, já tem esse pessoal, eles falavam o seguinte, não, porque essa música, ela tá sendo influenciada pelo country americano. Então tinha também uma nova imagem do campo. Se a gente pegar mesmo na estética, nas roupas, aqui a gente já tem uma coisa que o caipira é o fivelão, é aquele chapéu que é um chapéu diferente, não é um chapéu de palha, é um chapéu mais de... Nem sei de que é. De couro, né? É de couro, acho. Então, assim, tem uma nova estética do caipira. E isso a gente vai conseguir ver muito nos filmes. E a gente pensa em filme de música sertaneja, tem um que é o mais clássico de todos, que ficou o mais famoso de todos, que foi o Dois Filhos de Francisco. Você chegou a ver o filme? Vi sim, faz um bom tempo, mas eu vi sim. É incrível. Ele faz essa transição, né? Porque eles começam bem música caipira e vão. O Zezé começa a tocar na cidade grande até virar uma estética sertaneja, que é o que a gente conhece hoje. Mas eles não foram os primeiros e eles foram os mais bem sucedidos. Acho que esse filme teve 3 milhões de espectadores no cinema. É muita gente. É mais do que eles venderam em qualquer disco deles, ou seja, não foi só fã deles que foi ver. Foi gente que às vezes não tinha, que nunca teve um disco deles, mas foi no cinema assistir. Uhum. Mas teve muitos outros filmes. Aí, essa semana, eu até mandei mensagem pra Cal no WhatsApp, por um acaso, na sessão da tarde, passou Menino da Porteira com Daniel, que eu nunca tinha visto o Menino da Porteira. Aí fui ver, bem, a gente pode falar que ele é um ótimo cantor como ator. E aí eu falei, pô, mas Menino da Porteira não é original. Então, a gente pode pegar... Eu fui atrás do filme original, que era também chamado Menino da Porteira, de 76, que era com Sérgio Reis. No papel principal. Genial! E aí, as atuações são um pouco piores ainda. Mas a gente vê que sempre teve essa tradição, apesar de estar longe da intelectualidade, mas estava perto do cinema, estava perto do povo, as pessoas tinham essa, esse contato com os filmes. Você pega o próprio Sérgio Reis, ele é um cara que não é caipira nato. Ele era da Jovem Guarda, um disco com blazer de lantejola dourada, e de repente ele grava um disco de música caipira. Nessa época, vários outros artistas começaram a flertar um pouco com esse imaginário caipira, né? É, pois é, exatamente. Porque a música caipira nessa época já era considerada uma música da cidade, né? Então, falava ainda sobre o clima caipira, tudo, mas ele já tinha impregnado nas cidades já. Na cidade que digo é na cidade grande, né? Tipo, São Paulo, capital, nas grandes capitais mesmo. Então, já virou uma música de elite, né? Ele tava chegando. Uhum, pois é, exatamente. Tanto é que outros artistas também começaram a regravar as músicas caipiras, né? Tanto é que a gente estava conversando aqui antes, tem uma versão da Elis Regina, de Romaria, e é linda, linda, linda, linda, apesar de eu gostar mais da versão do Renato Teixeira mesmo. Mas ela é muito linda na voz dela. Então outros artistas começaram mesmo a flertar com esse estilo, né? Não um novo estilo, mas essa nova roupagem mesmo da música caipira. O Jair Rodrigues também, se você pegar, se o que define o caipira, a música caipira, é a temática, você pegar disparada é uma música caipira. É, falando, verdade. Na boiada já foi boi, ele tá falando de uma coisa do campo, então também tá ali. E essa música, ela é linda porque, eu não sei, é porque quando eu... Desculpe os veganos e as pessoas que... Eu tenho muita pena dos amigos dos animaizinhos, entendeu? Só que eu fui criada que na minha cidade antes tinha, né? Hoje em dia foi não tem mais por conta dessa questão do animal mesmo, mas tinha muito rodeio, né? Uhum. E eu ia com os meus pais. Aí eu ficava torcendo e tudo mais e tal. E essa música, pra mim, lembra uma narração de rodeio, né? Óbvio que tem mais de 9 segundos, mas... Não, e ela é bem anterior, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, mas tem razão. Só que ela é bem anterior, essa música é dos anos 60, a gente foi começar a ter rodeio no Brasil nos anos 90. Então, mas o Jair Rodrigues estava 30 anos na frente. Aham, pois é, e é incrível, porque ele vai aumentando a velocidade na boiada, já fui boi, sabe, aí continua lá, gente, dá um negócio assim, sabe, hoje em dia eu fico com dó mesmo, né, eu sou contra esse tipo de esporte, né, que as pessoas falam, mas me dá, como eu participei, né, como eu ficava assistindo e tudo mais, me dá mesmo aquela nostalgia de, meu... Até que era legalzinho, sabe? Você sabe que não devia, mas no fundo ainda bate aquela coisa. É aquela coisa de, meu... era tão legal, sabe? Mas hoje em dia, tipo, eu sou contra, eu fico com dó mesmo e tal. Mas dá uma nostalgia. Porque quando você é criança também, você não entende nada, né? Você só acha legal porque seus pais curtem. Mas eu acho, depois da gente... ter o Jair Rodrigues como o primeiro rap nacional, que o pessoal fala, né, do deixe que diga, que pense, que fale. Então, a gente tem também o Jair Rodrigues inventando a narração de rodeio. Pô, o homem é bom mesmo. ainda é pai do Jairzinho, pô. O homem tem que fazer uma estátua se não tem ainda. Meu, pior. Ele só faz coisa boa na vida dele, inclusive filhos. Sim, o Jairzinho é ótimo. A filha dele também é maravilhosa, eu adoro sim, ela. Sim, sim. Então, a gente... pensar que essa ressignificação do sertanejo, que era uma coisa marginal, a gente começa a observar que ela começou a chegar pro centro. Ela mesmo na cidade grande, tem um autor que... Ele não estava nem falando de música sertaneja, ele estava falando de música... Ele chama de música cafona, que é o Paulo César Araújo, que ele fala que através do radinho da empregada, a patroa começou a ouvir da cozinha a música. Então ele começou a identificar as próprias músicas. Um caso interessante disso, aliás é uma história que não pode deixar de contar, é do Estrada da Vida. Essa música do Milionário Zé Rico, eles têm um filme chamado A Estrada da Vida. E esse filme é do Nelson Pereira dos Santos, que é um cineasta brasileiro absurdo, assim, consagradíssimo, e que ele... As pessoas até meio que omitem esse filme da biografia, da cinegrafia dele. Só que esse filme, ele foi fazer uma exibição, se eu não me engano, foi acho que no Festival de Brasília... e os funcionários da embaixada da China estavam lá. E o filme mostra bem, é um filme bem, bem bobo, que são eles meio que no início da carreira. Então eles são meio que, eles ficam dando um monte de não é golpe, mas de jeitinho para poder sobreviver, coisa e tal, e começar a fazer sucesso. E os funcionários da embaixada da China assistiram aquilo e acharam divertidíssimo. Poderia morrer aí, só que eles compraram o filme e exibiram esse filme na China. E esse filme virou sucesso na China. Quando foi, se eu não me engano, lá pelo 85, 86, teve um desses convênios de Ano do Brasil na China, uma coisa assim. Uhum. E aí o governo chinês fez uma pesquisa entre os chineses sobre o artista brasileiro que eles queriam ver, que era o mais popular. E deu o Milionário José Rico. Então, cara, que foda! Eles foram fazer show na China e, tipo, distribuíam os folhetos com as letras traduzidas pro chinês, para os chineses acompanharem o show, e eles, tipo, vida de megastar. Gente, que foda, que genial! E tudo por causa de um filme que a gente não valorizou, sabe? Exatamente. Esse filme eu vou colocar na postagem, porque ele tem inteiro no YouTube pra assistir. Meu, que lindo, que massa isso. Genial. Eu vou assistir, inclusive, porque eu não conhecia esse filme. E, assim, a gente vê que o que, igual você falou, o brega tá no olho de quem vê, então... A gente não valorizou, mas lá do outro lado o pessoal valorizou. Então é interessante essa história. É, então, é que nem qualquer outra arte, né? Você olha e você entende o que você quer, saca? A gente viu como brega e cagou pra aquilo, né? Tipo, ai, se fode aí, sabe? E eles não, pegaram aquilo como se fosse deles mesmo, compraram e, cara... E você para pensar, a China é um país muito rural. Então, uhum, deve ter pontos de toque pra eles ali, da realidade deles. É, com certeza, com certeza. Porque assim, não que o caipira seja, tipo assim, unânime em todo mundo. Só que, quando você vê uma sociedade, né, caipira, num outro universo, você meio que se identifica em alguns pontos, sabe? Uhum. Por mais que seja uma cultura diferente, você se identifica um pouquinho lá. Então, é interessante isso, é bacana. E levando em consideração que, na época, ainda existia, né, como hoje existe ainda, uma população caipira, não só nesses estados do caipira mesmo, né, do Paraná, Minas e São Paulo, tem outros lugares também, o Pará também tem. Em vários outros lugares tem o seu povo caipira, mas eles são denominados de uma forma diferente. No Pará parece que é caboclo, que vem do caboclo, né? Uhum. E tudo mais. Então, cada região do país tem o seu caipira, entende? Mas se a gente parar pra pensar... Só que a gente valoriza tanto. Hoje em dia, se a gente parar pra pensar, que quando a gente pensa em caipira, ele vai estar mais até em Goiás do que propriamente no Sudeste. Porque uhum, onde tem as grandes, Goiás, Mato Grosso, onde tem as grandes plantações, onde estão as grandes fazendas de gado, o Sudeste, muitas vezes o interior de São Paulo, é lógico que ainda tem, mas as pessoas pensam assim, ah, tem plantação, mas é uma coisa mais mecanizada, uma coisa mais moderna, o roots está lá no Centro-Oeste, então a gente vai criando novos imaginários para essas coisas. Uhum. A gente mesmo, né? A gente que vive na região caipira mesmo, a gente acaba criando um imaginário mesmo sobre alguma sociedade, alguma população, assim. É isso aí, a gente continua o papo daqui a pouquinho, vamos pra mais música. A gente vai ouvir um clássico, essa eu gosto pra caramba. A gente vai ouvir Chitãozinho Chororó com Evidências e depois Leandro e Leonardo com Desculpe, Mas Eu Vou Chorar. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Quando eu digo que não quero mais você, é

nesse apartamento, olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Vou chorar. Faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu Voltando, a gente acabou de ouvir Desculpe, mas eu vou chorar com Leandro Leonardo, e antes foi Chitãozinho Chororó com Evidências. A gente estava comentando aqui no intervalo a melhor música de videokê de todos os tempos. Sim, exatamente. E todo mundo se sente com a voz maravilhosa quando canta Evidências, né? Porque eu, quando eu canto, eu acho que eu tô sendo tipo o Chitãozinho Chororó lá, sabe? Não, tem uma inclusive coisa... aquele cabelinho. É, um amigo meu que ele comentou uma vez que é verdade. Tem muita música que fica ruim no karaokê, no videokê, porque ela tem um refrão bom, mas o resto da música é desanimado. Essa música tem umas 3, 4 partes que são animadas, são emblemáticas. Então, e quando chega no refrão, aí todo mundo canta junto mesmo, não tem como. Aham. É uma música que não tem como. Eu acho que até os jovens de hoje em dia, eles, como se a gente fosse super velho, né? Mas enfim, os mais novos hoje, eles, até eles sabe, assim, porque tipo, é uma letra que, meu, nunca vai morrer, sabe? Se não souberem, devia, tipo, eles tinham que passar isso na escola, porque isso é fundamental. Exatamente. É tipo, em vez de, tipo, vamos abolir o hino nacional, entendeu? Colocar e coloca evidências. Olha, te digo que se fizer abaixo assinado, vai ter assinatura pra caramba. Cara, maravilhoso. E essas músicas, a gente pegar o Chitãozinho Chororó e o Leandro Leonardo, e poderia pegar, a gente ficou na dúvida se ia colocar o Zezé de Camargo e Luciano também, mas já é aquela época que o sertanejo estava finalmente saindo da margem e chegando ao mainstream. Tava virando a música que ia tocar em rádio e na TV o dia inteiro. Fez até uma certa overdose, né? Tipo, a gente não teve uma época que não aguentava mais tanto sertanejo. Você assistia televisão o dia inteiro, tinha sertanejo, e chegava no sábado à noite e ainda tinha um sabadão sertanejo. Tipo, parecia que as duplas... cada dupla que separava viravam duas, né? Porque os ex-integrantes faziam uma dupla nova. Então, a gente achou que ia ser... invadido por duplas sertanejas ao ponto de não ter mais ninguém que não fosse de dupla sertaneja no Brasil. Nossa, pior. E o pior é que, tipo, a gente tava na época que pouca gente tinha TV a cabo, né? Então a maioria tinha TV TV aberta. Então a gente não tinha tanta opção, né? Era Record, ou então Globo, SBT e Band. Que, tipo, tinham os outros canais, entendeu? Mas, tipo, a gente ficava vagando só nessas daí. Então era só isso, né? E, tipo, você assistia Domingão do Faustão, era sertanejo. Você assistia Domingo também. Legal, era sertanejo. Então não tinha pra onde você fugir, sabe? E a Cal é mais nova, não pegou isso, mas ainda teve o agravante pra mim, que isso era minha adolescência, né? Então aquela idade que você tá mais revoltado, coisa e tal, e era só sertanejo. Por isso que, assim, eu demorei muito pra conseguir entender e gostar dessas coisas por causa disso, porque na minha adolescência isso era total o que eu não queria da vida. Mas, e teve um agravante quando essas bandas começam a estourar, ali 90, 91, elas... estavam chegando, era tipo símbolo de um Brasil novo, que era marcado justamente pela eleição do Collor. E o Collor, ele simbolizava uma ruptura com o Brasil que era Rio e São Paulo. Agora a gente vai ter um outro Brasil, ele era de Alagoas, mas ele tem uma foto que é emblemática, que é o Collor com todas, tipo, umas 12 duplas sertanejas na mesma foto. Tava Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, todo mundo. Só que a gente viu que esse Brasil novo não deu muito certo com o Collor. E aí essas duplas ficaram meio que marcadas como a trilha sonora desse período. Então eles ficaram estigmatizados também em relação a isso. Será que não é por isso? É uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando. Será que não é por isso que algumas pessoas têm preconceito com música sertaneja? Ou não tem nada a ver, é mais questão musical mesmo do que política? Eu acho que casa as duas coisas. Se você pegar o livro do Nelson Motta, é lógico que o Nelson Motta é um cara que é super snob nesse sentido, que ele gosta, ele tudo que foge muito do sofisticado, do urbano, ele já meio que rejeita, mas ele que descasca essas duplas, ele eu não consigo nem lembrar quais são os adjetivos, mas ele fala de mau gosto pra baixo. Então... ficou muito marcado com isso. Juntou um preconceito que já era um preconceito musical classista, né? É música da empregada, com um preconceito político, é música do Collor. Então tem muita gente que tem essa resistência até hoje. Entendi, porque como eu vivi, no caso, minha infância nessa época, né? Eu não era muito ligada à política nem nada. Meu conhecimento é mais por aulas de história e por leituras próprias, entende? Então, eu nunca, por um bom tempo, eu não gostava tanto de sertanejo. Tanto é que, assim, eu não curto ainda esses sertanejos novos, por exemplo, sabe? Não é uma coisa que me apetece tanto, assim, quanto o sertanejo até essa época de Evidências, de falar Chico Buarque, olha só, Chitãozinho e Chororó. Meu, até essa época, meu, maravilha, sabe? A partir daí, eu achei que ficou mais... como é que fala? Ficou muito industrializado, sabe? E as músicas ficaram mais simples, na minha visão. Não, então, mas não deixa de ter razão, não. Porque se a gente pensar, também tem uma coisa que, como foi pra moda, é o que eu falei, a produção ficou industrializada mesmo. Porque precisava ter banda pro Domingo Legal, pro Sabadão Sertanejo toda semana. Então, tava surgindo banda o tempo todo sem ter o mesmo talento, sem ter o mesmo apreço técnico que eles tinham, né? E falando sobre apreço técnico, eu não sei se entraria aqui, viu, Saldanha, mas até a questão do... Hoje em dia, com as duplas novas, você vê essa... Como é que fala? Eles entraram muito naquele meio do rock and roll, sabe? Uhum. As estruturas mesmo, entende? A iluminação, o palco, os instrumentos mesmo que eles usam é muito parecido, sabe? Tanto é que os músicos mesmo, muitos deles, eles vêm do rock and roll. Então as baterias, né, as batidas, porque eu sou baterista, né, eu toco nas horas vagas, na verdade. Você percebe que são umas batidas bonitas, sabe? Por mais que eu não curta muito o estilo, essas duplas sertanejas de hoje em dia, o sertanejo universitário, né, as músicas deles são muito, lembram muito essa batida do rock and roll. Acaba que a produção tá mais bem feita. A coisa tá muito mais... tem um cuidado maior, eu concordo contigo. E se a gente pensar, tem a ver também com uma nova imagem do sertanejo, que deixou de ser aquele... A gente pensa no Brasil do agronegócio, né? Não é mais o cara que tá num cavalinho, num burrinho, de chapéu de palha. É o cara da Hilux. É o cara da fazendona de soja, no trator. Então, essa música sertaneja acaba sendo uma trilha sonora que não fala disso. Eles não falam muito de vida, de música de vida no campo, mas falam disso, da vida do sertanejo, da pessoa do interior moderna. Então você vai ter... Tem aquela... Eu até pensei em colocar essa também, mas acabou que ficou de fora, do Camaro Amarelo. É uma música que a letra dela é uma letra de... Poderia ser um rock, mas ela tem uma pegada que coloca ela no interior. Tem até uma coisa que a gente poderia ter comentado lá em cima, mas que uma mudança que vai acontecendo é no próprio vocabulário. Que antes, lá, se a gente for pegar do Tonico Tinoco, que a gente tocou lá no início, é uma coisa do português errado, do VC, do... E agora você já tem um sotaque, mas não é mais o português falado errado, né? É verdade, tem só o sotaque caipira mesmo, né? Que eles falam, eles puxam bem aquele R, né? Tipo porta e tal. Mas é o português mais correto, por exemplo. O Chitãozinho Chororó até fala que eles, no início da carreira deles, tinham músicas que eram mais erradas e que eles foram corrigindo com o passar do tempo. E depois eles voltaram pro mais errado. Porque eles entenderam que aquele erro deles meio que colocava eles, fazia com que eles passassem de categoria do sertanejo pro caipira. E aí fazia com que eles fossem, por exemplo, no Rolando Boldrin. Então, virou um capital simbólico, virou uma coisa... O erro genuíno, não o erro forçado, mas o erro genuíno, virou uma característica valorizada na música. É verdade. Mas hoje em dia, por exemplo... só voltando a comentar sobre o caipira de Hilux, né? dá pra ver também, por exemplo, dupla sertaneja fazendo show com camiseta de rock, sabe? Tipo, Slipknot e tal. Você olha e fala, caralho, como assim, sabe? Até mesmo porque essas pessoas já não são mais aquele caipira do isolamento. Ele agora é um cara que, por mais que a pessoa viva no campo, ela recebe influências diferentes. Caipira globalizado, né? É globalizado. Ele pode cantar sertanejo e ouvir Slipknot. Nada impede. Exatamente. E acaba que o programa ele é curto. A gente deixou um monte de coisa de fora. A gente pensar o que podíamos ter tocado e não tocamos, Cal. Olha, deixa eu ver. Um de cara pra gente pensar. Tinha um Carreiro e Pardim. Sim. Eu tava ouvindo música deles hoje enquanto eu tava lendo a pauta, assim, estudando e tudo mais. Eu gosto bastante deles. A gente não tocou Roberta Miranda, que a gente comentou, a própria Sula Miranda. Mesmo dos mais modernos, ficaram de fora a Paula Fernandes, ficou de fora o... Como é que chama aqueles dois? Que é o Dormir na Praça? Bruno e Marrone, verdade. Então ficou um monte de coisa de fora. Acaba que nunca a gente consegue falar de todas as bandas. Mas espero que a gente tenha conseguido arranhar pelo menos um pouquinho o tema do sertanejo, do caipira, essas distinções, esse ritmo que é tão rico, né? Sim, exatamente. Outra coisa que eu gostaria de frisar também é que tanto eu quanto o Saldanha, a gente faz parte do grupo do ComadreCast e tudo mais, né? E lá o nosso segundo podcast foi sobre regionalismo e eu tô lá falando sobre o povo caipira. Então, se vocês quiserem conhecer também até a questão de sotaque e tudo mais, tem... Como é que fala? Eu tô falando lá sobre isso. É, vou colocar, teve o Márcio Melo, que gravou o nosso episódio número 2 do Radiola, que é o Love Motels, ele também participou desse falando sobre o baianismo, né? É, verdade, ficou muito legal, ficou muito bacana mesmo a parte dele, que tinha muita coisa lá que eu não conhecia, fiquei assim, gente, que país novo esse, né? Porque, meu, é outra coisa, é outro sotaque, outro modo de falar... É isso aí, então a gente vai colocar o link na postagem para vocês ouvirem também o ComadreCast. E, Cal, te agradecer, muito obrigado pela presença. O espaço é seu, faça o seu jabá. Olha, eu agradeço pra caramba o convite, eu adorei participar desse podcast com você, eu tava ouvindo há muito tempo já, os outros programas e tudo mais, fazia muito tempo que eu tava com saudade mesmo de ouvir música, que há muito tempo eu tava ouvindo só podcast, então esse programa, né, no caso, esse podcast é um que eu ouço e, tipo, eu volto a ouvir minhas músicas, né? Junta as duas coisas, a sacada é essa, a gente... Sim, é maravilhoso, coisas. É maravilhoso isso, então eu achei muito incrível. E aí, se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho também, junto com o pessoal do podcast, do 404 Podcast, é só acessar. Agora a gente mudou o nosso site, né? Não é mais só 404. Vocês viraram um portal. A gente virou um portal de notícias agora. Agora é o universo404.com.br. E lá a gente continua com 404, né? Mas agora vão entrar mais outros dois podcasts novos, que é o Wavecast, que fala sobre tecnologia e tudo ao redor dessa área. E o Cultural Note, que inclusive eu vou ser host, então vai ter um pouquinho mais de call para vocês. E a gente vai falar sobre vários assuntos, inclusive alguns assuntos um pouco mais polêmicos, questão de algumas coisas mais feministas e tal, mas nada tão extremista assim. E também vou fazer um jabá, eu acho que esse podcast, quando sair, talvez, se não tiver sido lançado, vai estar próximo. Eu e a Cal, a gente participou do TarjaCast sobre Renato Russo. Então, é verdade. Deve estar saindo. Assim que sair, eu coloco o link na postagem também. Cal, muito obrigado. Vamos só falar então, a gente vai ouvir no último bloco Vitor e Léo com Deus e Eu no Sertão. E já que a gente falou de caipira globalizado, a gente vai ouvir Michel Teló com Humilde Residência. Ele que tocou no mundo inteiro, tocou o Michel Teló, então a gente vai dar um pouquinho essa visão. Cal, muito obrigado mais uma vez. A porta tá aberta, sempre que você quiser voltar é só avisar. E adorei, vou me convidar para participar de outros podcasts. E você que tá ouvindo já sabe, se quiser participar, dá uma olhadinha na postagem, tem aí nosso e-mail, tem aí o nosso Twitter, manda recado, comenta na postagem, e daqui a 15 dias a gente volta com outro tema e outro convidado. Tchau! Tchau! Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e no sertão,